a viver. Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Se arrepender. Então, antes de ir, e diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudades da minha companhia. Então, antes de ir, e diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir companhia. Então, antes de ir, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudades da minha companhia. Então,